pra ver a castelhana, minha linda flor. A linda tá frio na minha cidade, a bem da verdade está frio demais. Ao sul do meu coração, quero tempo bom, só você me traz. Ao sul do meu coração, quero tempo bom, só você me traz. Larga tudo e vem comigo, vamos encarar o perigo. Larga tudo e vem comigo, vamos encarar o perigo. Castelhana, se você me ama, me ama, me ama, Castelhana, se você me ama, me ama, me ama, a gente pode ser feliz. A bem da verdade está frio demais. Ao sul do meu coração, quero tempo bom, só você me traz. Ao sul do meu coração, quero tempo bom, só você me traz. Larga tudo e vem comigo, vamos encarar o perigo. Larga tudo e vem comigo, vamos encarar o perigo. Castelhana, se você me ama, me ama, me ama, me diz. Castelhana, se você me ama, me ama, ama, a gente pode ser feliz. Ser feliz, a gente pode ser feliz.